velho é educado e tem razão quando diz que sabe o melhor rumo para a nação. Apolinário é um cara bacana, na vida dele ninguém reclama. Apolinário é ética em primeiro lugar, pena que ele não vai nunca ganhar. É um homem firme e bonitão. Apolinário é educado e tem razão quando diz que sabe o melhor rumo para a nação. Apolinário é um homem bacana, da vida dele ninguém reclama. Apolinário é a ética em primeiro lugar, pena que a eleição ele nunca vai ganhar.